Bem-vindos, senhoras e senhores, estamos começando pela terceira vez o podcast Switch On. Aqui é o João Gabriel e estamos com o senhor Eduardo Pessoa. E aí, galera, o Batman é supremo. Com o senhor Agostinho Castro. Boa noite, e eu não sei quem é, de quem é essa história do Reino da Manhã. Então, senhoras e senhores, como o Agostinho disse, essa quinzena a gente vai falar sobre um pouquinho da minha obra favorita, por isso que eu escolhi ela, e foda-se, que é O Reino da Manhã, escrita por Mark Waid e ilustrada belíssimamente pelo senhor Alex Ross. E a gente já volta falando isso depois que a musiquinha baixar. Agostinho Castro, fala pra gente aí o que é o Reino da Manhã. Vamos lá, Reino da Manhã, ele é uma historinha que narra o futuro apocalíptico dos heróis da DC, um futuro bem baseado na onda de super-heróis que estava mandando ver na época, que era os heróis fodões, que tinham muito visual e pouco conteúdo. É uma crítica à Image, que estava despontando na época, né, com seus personagens que hoje ninguém se lembra. E essa história mostra, enfim, o que aconteceria daqui a uns 20 anos no universo DC. Curiosamente, em 2015. Olha, já estamos chegando aí, Superman quebrando pescoços. A história, curiosamente, era isso. E é interessante que os heróis, né, desse futuro, na verdade, eles são... fica difícil dar esse termo, né, cara? Como se eles fossem anti-heróis, né? Tipo, você que assistiu o Hancock, os heróis que atuam nesse futuro do universo são praticamente o Hancock. Eles fazem o bem, mas sem pensar nas consequências dos atos dele, entendeu? Eu releio Reino da Manhã, tipo, se brincar, a cada 2 meses eu releio. E eu gosto muito porque pegaram aquela ideia dele do comecinho do Coringa explodindo o planeta diário e jogaram no Injustiça, né, cara? Sim. Só que ali mostrou que o Superman, ele não surtou, porque um negócio... Ali foi praticamente a primeira vez, assim. Exato, e um negócio que eu tenho um problema atualmente com a visão que as pessoas têm do Superman, e eu não tô falando só do Homem de Aço nesse caso, é que parece que toda a história o Superman é aquela bomba relógio prestes a explodir e querer dominar o mundo, ter um surto de loucura e começar a matar geral. E o Reino da Manhã, ela é muito diferente nisso, por isso que eu gosto tanto. Porque pegaram o Superman, ele perdeu a esposa, e isso já mexeu com o psicológico dele, mas ele não deixou... Não pirou. Exatamente, ele não deixou o lado heróico. Ele foi e prendeu o cara. Aí veio o Magog, que é, como o Agostinho bem disse, um personagem Image, e foi e matou o cara. E todo mundo aplaudiu. E o Superman não concordou com aquilo. Ele viu que o ideal de heroísmo e bondade que ele representa estava morrendo, porque as pessoas estavam querendo algo, uma evolução do que é combater o mal, mas não necessariamente de um jeito bom. Eu acho bem interessante que eu nunca tinha feito essa analogia do Superman do Reino do Amanhã com o que a galera pensa, né, dele atualmente. Assim, realmente, o pessoal parece que eles gostam de colocar o Superman como um vilão, né? Dos heróis, tá? É tipo se o Superman, por acaso, a Lois Lane fosse a única coisa que faz com que ele seja humano. Sem ela, ele desmorona e ele não tá nem aí pra porra nenhuma. É o Homem de Aço do cinema. Não, e eu acho interessante quando a Mulher Maravilha vai atrás dele lá, ele tá numa fazenda holográfica ali, cuidando de animais, né? Mesmo que seja tudo por holograma, ele tá ali tranquilo, barbudo, entendeu? Não tá nem aí, ou seja, realmente o Reino do Amanhã mostra que nada pode abalar o senso heróico. Moral. O senso moral, isso é boa colocação, Agostinho. O senso moral, Superman, coisas que as pessoas têm maculado hoje. Como o João não quer falar, como o João não falou, mas eu falo. Diretamente, Homem de Aço. realmente. Eu não culpo só o Homem de Aço, Dudu, porque isso vem desde o Frank Miller, quando ele fez o Cavaleiro das Trevas. Eu vou falar algo que eu canso de falar, eu não sei se eu falei algum podcast, mas eu vou falar de novo de qualquer forma. O Frank Miller fez a melhor história do Batman com a pior visão do Superman. A partir do Cavaleiro das Trevas, sempre que tem um confronto Batman e Superman, o Superman está errado, o Superman está ensandecido, e o Batman é o porto moral de heroísmo e bondade no mundo. O que nunca foi. O Batman era o herói bom, mas dark. O Superman não, ele é aquele personagem icônico. Você olha pra ele e confia nele de primeiro. O Batman não. E por causa do Frank Miller... história tá mudando, verdade. Eles fazem sempre isso, que o Batman é o ápice do super-heroísmo. E o Superman é um cara que só é bom enquanto tudo tá bem pra ele. O que não é o caso. Eu acho esse recurso narrativo muito pobre. E muito clichê, né, João? No próprio Justice, por exemplo. A ideia é boa, você criar uma divisão entre os super-heróis. Mas esse negócio de sempre colocar o Batman e o Superman em lados opostos já tá meio clichê. Já tá meio antigo. Porque... Sem contar que se a gente colocar o Superman do lado oposto do Batman, com o Superman, entre aspas, surtado, não é inviável. Não existe preparo de Batman, não venha com, ai, o Batman com preparo vence qualquer. Puta que pariu, que porra de preparo. Não existe preparo quando um deus tá indo atrás de você querendo te matar. Porque, ah, eu vou pegar a Kryptonite. Superman usou super velocidade, arrancou a cabeça do Batman e acabou brincadeira. Peraí, só pra quem acha que porcaria de preparo serve pra alguma coisa, assiste só Superman vs Elite. Vai ver que preparo não é nada. E falando aqui do Reino do Amanhã, tem toda essa história de colocar... Mas o Mark Waid, ele trabalha muito bem esse lado da questão do Superman ter se distanciado, dos heróis estilo Image terem predominado, e os caras brigam no meio da rua só por diversão, não estão nem aí pra humanidade. O Zack Snyder escreveu essa parte? Eu acho que o Zack Snyder deu uma sugestão lá, cara, nessa história. Tu mostra, por exemplo, que alguns seguidores do Superman começaram a seguir a ideologia do Batman, mostrando que foi um futuro mais apocalíptico. Não que o Batman tivesse certo, mas que o mundo foi ficando mais corrompido por causa da ausência do Superman. E aí trabalha bem aquele lado que o Superman é o símbolo, assim, moral do super-herói que influencia o mundo, influencia as pessoas. Que é a capacidade, o principal do Superman, a capacidade dele de inspirar as pessoas. E isso que é uma coisa que hoje em dia não tem se trabalhado muito. Isso é o que eu acho mais interessante, porque ali você vê que o Billy Batson, ele era uma criança, quando a era de ouro dos heróis, vamos dizer assim, e o maior exemplo dele é o Superman. No desenho da Liga ele fala isso. Ele fala, eu admirava todos vocês, mas você, combatia algum vilão, pensava o que o Superman faria. E como o Superman sumiu e não deu satisfação pra ninguém, ele foi embora e... Vocês querem esse tipo de herói? Eu não vou ser. Se virem, então vocês. O Capitão Marvel ficou extremamente vulnerável. E o Lex Luthor se aproveitou disso. Eu acho que o maior símbolo ali da falta que o Superman faz pro mundo é o Capitão Marvel, cara. Não, e outra coisa que eu acho que tá incomodando esse negócio de colocar o Batman como... principalmente o que aconteceu no filme do Nolan, colocar ele como um cara... O Batman não quer inspirar ninguém, entendeu? Isso daí é coisa do super-homem, entendeu? O Batman não quer ser uma imagem. O Batman só quer inspirar uma coisa, medo. Exatamente. Mas voltando à história do Reino da Manhã... Sim, vamos lá. O que vocês acharam da história ser contada do ponto de vista do padre e do Espectro? É bom, cara, que no decorrer, né, como que o Espectro, na verdade, joga a bomba meio que na mão do padre, né, do pai do Alex Ross. Como diria o Capitão Fábio, ele falou, essa pica não é mais minha. Exatamente, entendeu? E em certos momentos você se põe no lugar, né, do pai do Alex Ross, né? Meio que no lugar do padre, né? Na verdade, ele é pastor. É, mas enfim, você fica meio. Você que assume a posição dele, porque chega uma hora que você. Principalmente quando o Batman aparece do lado do Lex Luthor, né? Quem nunca leu o Reino do Amanhã acha até estranho, né? Nosso Bruce Wayne. Pra com essa conversa, todo mundo sabe que o Batman é Batman no Reino do Amanhã. Ele não tem mais a identidade secreta. E ele se alia ao Lex Luthor. Então, dali você já começa a também julgar todos os personagens ali, você começa a colocar no lugar do padre, do pastor, vai. Eu acho que é um jeito interessante de contar a história. Uma estratégia que foi utilizada, né, na Marvels, na qual todo mundo fica participando do ponto de vista de um repórter. Eu acho que não funciona muito em Marvels. Eu, pessoalmente, não gosto de Marvels. Não acho uma série ruim, mas não é do meu agrado. A vantagem que eles colocaram foi porque praticamente o pastor está participando junto com o Espectro, ele consegue ser praticamente onipresente. Coisa que em Marvels não é. E fora isso que a gente tem ainda, a gente vê muitos personagens, inclusive com uma participação polêmica, que é em relação ao Lanterna Verde, na época que é utilizado. Aquele é o Kyle, não é, João Gabriel? Tá louco? Aquele é o Alan. Aquele é o melhor Lanterna Verde de todos. Alan Scott. Não é o Kyle Rayner. O Alan Scott? Zoologicamente, cara. Ah, porque ele usa uma armadura da tropa, né? Não, ele usa o símbolo da tropa, mas ele é o Alan. Não, mas eu te falo por que eu tava achando... Eu te digo porque que eu acho que era porque que, na verdade, naquela continuação feita depois, é aquela quando eles voltam e se encontram com as contrapartes dele do passado. Hipertempo, lembra? Hipertempo, pronto. E na hora que o Lanterna é nocauteado, a Mulher Maravilha chama ele de Caio. Cara, mas pra mim, velho, a coisa mais legal... Duas coisas mais legais. A primeira é a apresentação dos personagens, do novo status quo dos personagens. Tipo, o Batman, ele é dono de Gotham City. Ele tem os robôs que são o carro do Tim Burton em pé. Ele sempre foi o dono. Não, mas agora ele é oficialmente o dono. Os Bat-robôs lá são o carro do Tim Burton com pernas. Eu acho muito legal, cara. Eu acho isso sensacional. Eu também. Eu acho o Batmóvel do Tim Burton o melhor, cara. Eu também. Cara, a Mulher Maravilha tá muito foda, ela tá uma personagem bacana. Eu não gosto da Mulher Maravilha, mas ela tá uma personagem muito bacana, porque ela tá completamente deslocada. Eu gosto dessa dicotomia que tem na série, que é a Mulher Maravilha representa um lado do Superman e o Batman o outro, e os dois ficam em conflito e o Superman fica no medo, tipo, ai meu Deus, o que é que eu faço? E eu acho isso muito bacana, cara, aquele negócio dela ter sido expulsa e não saber direito o que fazer, ela não exatamente manipular conscientemente o Superman, mas pôr ordem naquilo lá, porque ela quer ter fazer a missão dela que ela tinha sido mandada pra fazer, que é trazer paz pro mundo patriarcal. E ela não conseguiu. Então ela quer tentar forçar isso pra ela conseguir voltar pra ilha de boa. Então esse é o objetivo da Mulher Maravilha, não é outro. E eu acho isso muito bacana. O Batman é o Batman, né? Não conta. Eu gosto da apresentação do Flash. Falando em apresentação, outra coisa legal, bem no começo, assim, né, da primeira edição, o Spectre vai apresentando um a um os heróis que se aposentaram, né? Praticamente não estão mais em ação. Ele vai falando assim de cada um, e aí que ele fala do Batman também. Eu acho muito interessante, ele fala do Flash, que ele virou uma força, né? Ele é um raio vermelho que vive entre os segundos. Nossa, muito da hora, cara. Eu acho lindo, cara. Como se fosse uma junção de todos os Flashes, né? Uhum. Não, ele é o Wally West, só que ele tá fundido pra fazer aceleração. Ou tá quase. Ou seja, o Barry Allen. Não, ele é o Wally West. Não, o Wally West, mas confundido com a força de aceleração, que nas histórias era o Barry Allen, né? Não, porque não é que ele tá fundido. É que ele usa a influência. É como se fosse uma fusão, cara. Ele usa até o chapéuzinho do Joel Ciclone. Isso eu achei foda, porque Joel Ciclone é o melhor Flash de todos. Diga-se de passagem, né? Eu gosto da apresentação que deram pro Gavião Negro. Achei muito legal ele virar um deus falcão, um ecoterrorista. É, ele não tem rosto, né, cara? Porque nessa época, se eu não me engano, ele tinha acabado de ser reestruturado pelo Geoff Johns, cara, se eu não me engano. Que ele era a reencarnação de um faraó egípcio. E ele pegou bem a cara daquele esquema dos deuses egípcios. Corpo sim, de homem, sim. Cabeça de animal. Mais uma vez, mérito ao traço do Alex Ross, como a gente tá dizendo off. Cara, o que que ele fez com esses personagens? O Robin, pra mim o Robin foi o que ele mais acertou. E a roupa mais da hora de todas, assim, foi a da Mulher Maravilha, óbvio. E a armadura do Lanterna também, nossa. O Alex Ross é um puta artista, mas ele tem um grande problema em narrar uma história nos quadrinhos. Em Reino da Manhã deu muito certo, cara. Eu acho que ele é um ótimo artista, mas não um bom quadrinista. Mas isso é um problema que eu tenho. Eu acho que foi a melhor surpresa que eu tive. Foi o Aquaman, cara. Refresca minha memória, Junca. que acontece com o Aquaman? O Superman volta, né? Tá resolvendo a parada, que eu acho essa cena fantástica. Ele chegando de braço aberto, assim, descendo do céu. E ele começa a chamar os antigos heróis pra ajudar ele a guiar essa nova geração de heróis. E ele vai atrás de todo mundo, o Batman caga na cabeça dele. Ele vai falar pro Aquaman, fala, não, Aquaman, a gente precisa de não sei o quê, a gente tá juntando todo mundo de novo. Você não quer ajudar a gente, não? O Aquaman, não, não vou ajudar vocês. Eles, não, mas o mundo tá com problema. Ele, não, o mundo não, a superfície. Eu sozinho tomo conta de 75% do mundo e a minha parte vai muito bem, obrigado. Não, e ele dá uma de Namor, né, cara? Isso seria praticamente o que Namor falaria. Ah, né? Mas isso aí é o Aquaman do Peter David, que é o Namor, né, cara? É por isso que é o único Aquaman bom. Eu gostei porque tiraram um monte de personagem que podia acabar com a brincadeira ali, né? Colocaram o Ajax como um bêbado. Verdade, cara. Eles trabalham muito bem os personagens apresentados. O Espectro tá fora da história, tá só espectador. É, porque verdade, se ele quisesse, ele resolveria a porra toda. Eu gosto dos personagens que ficam com o Batman, cara. O Besouro Azul, o... São os mais punk. Os Bucha. O Aço, cara. O Shaquille O'Neal. Verdade. O Shaquille O'Neal assusta, mano. O Aço desistiu dos ideais de Superman e se uniu ao Batman. Pra tu ter uma ideia, que o Batman não inspira porra nenhuma. Quem procura o Batman tá desesperado. Quando começa a guerra dos super-heróis contra os humanos, o Batman é o único que não tá preocupado com nada, né, cara? Porque se os super-heróis vencerem, opa, nada muda, eu sou o Batman. Se os humanos vencerem, ou nada muda, eu sou humano. Aí uma coisa boa que tem é a cria do Dick com a Corey, né? Do Asa Noturna com a Estelar, né? É... A Soturna. Cara, eu acho que era um personagem muito bacana, velho. Mas pra mim, cara, um dos melhores personagens de todos é o filho do Batman. O Red Robin? Não, o filho do Batman. O Ibn Al-Shufast. Eu não sei como é que pronuncia o nome. Ah, tá bom. Damian. É o Damião, né, cara? É o Damião com outro nome. Damião. Cara, na hora que eu li a revista, cara, que eu vi o Capitão Marvel sendo o empregadinho do Lex Luthor, eu fiquei muito pé da vida, mas depois eu achei sensacional, cara. Ah, tá, porque ele seria o único capaz de... Só assim pra ele conseguir declarar uma guerra contra o Superman, né, cara? O Capitão Marvel, ele é o Superman mágico. Exatamente. Cara, só pode declarar guerra contra o Superman, como a gente tava falando, né? Se você tiver um as muito forte na manga, porque senão todos os seus esforços cairão por terra, O que né? eu gostei é que todo mundo fica achando que o Billy Batson tá sempre como Capitão Marvel, mas não, cara. O Capitão Marvel é o Billy Batson adulto. Ele aparece no MT, todo mundo fica assim, ih, o Capitão Marvel, Capitão Marvel. Chega no final, o Batman descobre que ele não tá como Capitão Marvel, ele só cresceu. Porque como ele era uma criança quando o Superman sumiu, ele tinha o quê? 12 anos, não é, Gustavo? Aham, uh-huh, é. Uns 12? Isso, ele tá com 12. Ele tá com 30 no Reino da Manhã. Velho, eu acho muito louco, cara. A Mulher Maravilha convence ele que tem que chamar todos os super seres. Ó, ou vocês estão na nossa Liga da Justiça e ajudam a melhorar o mundo, ou a gente vai botar na bunda de todos vocês. Depois que o Superman e a Mulher Maravilha vai embora, chega o Arqueiro Verde. Então, tá na hora de vocês ouvirem a resposta democrática. Cara, o Arqueiro Verde, ele é um bucha, mas ele é um personagem tão legal, cara. Eu não entendo por que mudaram a personalidade dele, gente. Eu também, cara. Eu não entendo porque na série dele ele não é assim, entendeu? Tudo, mas nem no gibi ele é assim mais. Agora outra pergunta, cara. Será que aquela super botina que o Batman do Nolan arruma lá e destrói até a parede foi inspirado no exoesqueleto que o Bruce usa no Reino do Amanhã? Eu tava lembrando que quando eu tava assistindo Elysium, aquele exoesqueleto me lembrou a armadura do Batman. E o Bruce usa ela praticamente o tempo inteiro, né, cara? Porque ele já tá velho, esse, ele já tá velho. Ele, uh-huh. Então ele tem que usar aquele exoesqueleto direto. Lembro que eu tava lendo, né, cara? Pô, mas o Batman realmente se aposentou, né, cara? Ele nem a roupa não tá usando mais, até a hora que ele aparece de novo com a armadura dele, assim. No ápice do Reino do Amanhã, cara. Cara, Reino do Amanhã você lê de capa a capa e não cansa, cara. Acho que aquela revista que você termina de ler já quer voltar a ler a primeira página de... retornando aqui a história, na verdade o que acontece é que os vilões já começam a ficar meio preocupados com essa volta dos heróis, do heroísmo bom e tudo mais. Até a ONU começa a se preocupar com o Superman, que praticamente está sem limites agora. Ué, vai botar moral no mundo de uma maneira heroica, sem ser uma maneira déspota como a do Injustice. É isso que eu fico falando, eu vou voltar a bater nessa tecla. Eu não grilo do Superman ser mais proativo, mas não tire o caráter heróico dele e transforme ele num cara que precisa de uma mulher pra ser bom. Nossa, cara, que roteiro imbecil que as pessoas fazem. Colocar o Batman bom e o Superman mal. Quer colocar os dois brigando? Colocam que os dois estão certos, dependendo do seu ponto de vista. Põe um ponto assim, velho. Pelo amor de Deus. Cara, eu tava vendo aqui, o Bruce dá um soco na cara do Capitão Marvel, velho. Shazam. Quando ele tem certeza que é o Billy Batson. Cara, ele deu um soco. E ainda ele pôs o pé na garganta do cara e falou lá, Billy. Pô, cara, aquele ali foi a hora que o Batman deu sorte, né? Porque se ele é Capitão Marvel, o Batman tava lascado. Puta, com certeza. E não me veio um babaca falar, ele tira o gravador e tem o Billy gritando Shazam. Não me venham com isso, vão a merda. Puta que pariu. Tá bom, Jeff Lee? Vá a merda, por favor. Cara, o Norman McKay é um puta personagem também, né, velho? Eu gosto dele, cara. Ele tem a visão da bondade, né, cara, ali no meio, cara. Tanto que ele que convenceu o Superman a não fazer merda no final. Pois é, podia até ser usado, né, o Nolan, de colocar aquele padre que fala com o Superman no filme, de ter o mesmo nome. Cara, eu tava vendo aqui, essa batalha final filmada seria fantástica, cara. Um filme, essa batalha final aqui, quando eles tentam pôr a ordem lá na prisão, entendeu? Na hora que o Shazam aparece pra confrontar o Super-Homem, seria, acho, sei lá, surreal. É, uma batalha bem épica mesmo. E legal que no meio da porradaria ainda dá um tempo do Batman discutir com a Mulher Maravilha, né, cara? Não, mas o Batman sempre brota um jeito, ele fala merda pros outros, né, cara? E lutas e tudo, e praticamente a ONU continua ameaçada e joga uma bomba atômica, um arsenal, na verdade, neles, né? Isso, e no qual descobre-se finalmente que o Superman, a fraqueza de Kryptonita, ela era temporária. O Superman vai ficando velho e vai ficando menos fraco a Kryptonita, porque já tem tanta energia solar que não tem mais efeito. É até meio contraditório, né, cara? O Homem de Aço morrer de velhice, né? Porque o Superman vai morrer de velhice. Morre, mas ele morre de velhice com sei lá, 200, 300 anos. Nossa, isso é incrível, né? Diferente do que é. Segundo o Reino do Amanhã do Geoff Johns, ele vive muito mais de 800 anos. Na minha edição da Abril, não existe a parte que o Geoff Johns escreveu, não. É, a gente tá falando da saga como um todo, a gente não tá muito falando da história, a gente tá indo aqui, acolá e mostrando os pontos assim que mais chamam atenção pra gente. Lá história tem uma cena extra que foi incluída mais na frente, na versão encadernada, né? Acho que quando a capa finalmente marca que Superman e Mulher Maravilha ficam juntos finalmente, e o Batman vai ser o padrinho pra poder treinar a criança que vai nascer, e isso aí tudo veio como propagandazinha pra poder puxar e jogar lá no Hipertempo, que era uma saga que ia lançar alguns anos depois. Vocês lembram naquela hora que eles estão lá decidindo o que eles vão fazer? Acabaram de construir a prisão e tal. Eles jogaram um vilão lá e o Flash captura o Norman McKay. Joga lá no meio e ele vira pro Superman e pergunta que merda que você tá fazendo. Cara, é muito sensacional. Ele fala assim, o que você tá fazendo? Que merda que você tá fazendo, Clark? Aí dá aquela merda. Aí a Mulher Maravilha começa a querer pagar de fodona pra tentar mostrar que tem moral. Porque um dos grandes negócios que teve aqui, que eu já falei, é a briga entre os dois lados do Superman, o lado do Super e o lado do Homem, que é representado pela Mulher Maravilha e pelo Batman. São dois lados que se completam, mas que são extremamente diferentes, cara. Tanto que quando o Superman vai pedir ajuda pro Batman, eu achei muito bacana ele falar pra gente, discorda em tudo, cara, mas a gente sempre preservou a vida, tá bom, Zack Snyder? Preservar a vida, tá? Beijo no seu coração. Cara, a discussão do Batman e da Mulher Maravilha, o plano do Batman pra quebrar o Luthor, cara, porque ia ter uma guerra entre humano e super-humano, cara, e ninguém ia se dar bem. Tá, o Batman ia, mas fora o Batman, ninguém ia se dar bem. E eu acho muito bacana na hora que eles jogam o Capitão Marvel contra o Superman, cara, porque é o quebra-pau mais louco dos quadrinhos, que é Capitão Marvel vs Superman, cara. Eu só acho meio desnecessário a briga da Mulher Maravilha com o Batman. Ah, mas não chega a rolar uma briga, mas uma discussão boca a boca, né? Porque quando eles vão partir pra porrada mesmo, a bomba tá chegando, né? Cara, eu gosto muito da cara de fudeu dos dois. É, verdade. E a Mulher Maravilha fazendo a cara de... A cara de me fudir. Exatamente, isso que é incrível, né, cara? Eu gosto muito da porradaria do Superman com o Capitão Marvel, mas eu gosto muito do final dela, cara. Depois que eles terminaram a briga, que o Superman dá um esporro no Capitão Marvel... Infelizmente, João, o Shazam, no caso, ele tem uma... Ele não é um personagem que não tem boas histórias ao longo da carreira. O Reino do Amanhã acabou ficando como uma das mais icônicas histórias do personagem. Tanto é que isso aí deu até pra ele uma série nova na DC, um título novo mensal, que não decolou. Cara, mas o que eu gosto é na hora que o Superman dá aquele esporro nele... E ele vai, derruba o Superman, pega o foguete e se explode na bomba atômica. E o Superman vai com tudo pra cima da ONU, querendo matar todo mundo. O Norman McKay vai lá e não, não faz isso, senão o Capitão Marvel se matou à toa, seu animal, não faz uma porra dessa. Aí ele descobre que todo mundo tá vivo e bem. Cara, mas o que eu gosto é quando ele fala assim, ele começa que eles não vão impor a vontade dos super seres e tal. Diga-se de passagem, eu adorei a Jade estar ali com o cabelo da vampira, eu achei fantástico. Aí falou, né, a gente vai usar a sabedoria do homem que não deixou. Eu lhe pedi que escolhesse entre humanos e super-humanos, mas ele sabia que essa divisão era falsa. Ele fez a única escolha que realmente importa, a vida. Cara, eu acho isso muito sensacional, cara. O Capitão Marvel é foda. Ele morreu e provou que ele é um personagem muito bom, que... Como o Agostinho disse, infelizmente a DC não trabalha bem com ele, de má vontade. Considerações finais de Jabá, começando pelo senhor Dudu Pessoa. Cara, você que nunca leu ou não sabe o que é Reino do Amanhã, procure, entendeu? Que é uma história em quadrinhos fantástica, nossa, muito, muito superior mesmo. A galera veio dizendo aí que o Watchmen é a revista definitiva, mas Reino do Amanhã também é muito bom. Então procura ali, tenta achar aí nos sebos da vida, ou então baixa mesmo da internet, sei lá, lê aí no seu celular. Acho que ainda tem a venda, tem a venda. É, então, procura aí que você encontra. Reino do Amanhã é muito bom. Eu sou uma das poucas revistas de quadrinhos que eu li, gostei, então eu recomendo. E recomendo também o Mundo Animado, né, cara? Que tá aí no blog, ou que tá aí no link, você acessa o blog e o Facebook, que o João vai colocar aí. Mais uma vez, quero agradecer pelo convite. Espero para a próxima. Velhote Alcoólatra Crasto. Cara, toda pra caralho essa história aí do Reino do Amanhã, não tem muito o que falar. Porque a gente já falou tudo, não tem mais pra onde correr. A gente já falou, deu uma pincelada da história como um todo. A gente falou das versões que aconteceram com os personagens mais clássicos. E é, história altamente recomendada aí. Esse grito aí contra a onda heróica que tava, a onda pseudo-heróica que tava vindo graças à Image, foi muito bem feita pela DC. E como sempre, é uma história que sempre as pessoas, como eu tava citando, ela veio com uma resposta a Marvels, que já que era no mesmo estilo, só que em vez de mostrar o passado, ela mostrava o futuro dos heróis da DC. Durante um tempo ficou se especulando se seria o futuro definitivo, só que claro, nunca é. E mesmo assim essa história virou um ícone, né? Como sempre a DC, a Marvel pode fazer o que for, a DC, ela sempre, em relação às grandes histórias, ela cria histórias muito mais épicas. Quanto a mais quadrinhos, você pode encontrar mais lá no quadrinhados.blogspot.com.br, onde você também tem acesso à fanpage e algum material vez ou outra que eu escrevo lá na página. E é isso. Bom, eu já sei de falar, vou falar mais uma vez. Reino da Manhã é meu gibi favorito, é a minha história favorita, é a história que fez eu gostar do Superman, me apresentou o Capitão Marvel. E eu acho foda, cara, é fantástico. A gente não falou tudo, cara, porque tem coisas que você tem que ler, cara. Tem coisas que, não, mesmo que a gente der todo spoiler do mundo, você precisa ler, porque é fantástico. Reino da Manhã é um desses casos. E, cara, vamos ler Reino da Manhã. Reino da Manhã é o Apocalipse, é o livro de Apocalipse feito pelo Visão dos Super-Heróis. E é isso aí, cara. Ah, tá bom, tá com preguiça de ler a Bíblia? Vai ler o Reino da Manhã, cara. Segundo o Morrison, Superman é Deus. E ele ama você. Eu deixo quieto, bem, é isso. Estamos finalizando a edição. Daqui a 15 dias a gente volta, ou não, quem sabe, vai saber. E é isso, e falou! vocês treparam, né? E a Mulher Maravilha tá grávida, pronto. Desse, não com essas palavras, né? Mas, enfim, se eu fosse escritor, eu escreveria dessa maneira. Todo mundo queria não, que o Batman fosse o autor do seu filho, né? Qual é? Pois é. Eu não, ah. Eu não. Ah, eu queria. Fica com o Roger. Tu queria que depois, fosse, tu queria que fosse uma Lanterna Verde, né? O Roger ia chegar pra ele e falar, papai, o padrinho Bruce me tocou em lugar que não pode. Aí você ia ver. O Superman, enfim, eu sei que a gente tá saindo já do Reino da Manhã, mas quando ele se encontra nesse passado com a versão do Superman, o Superman diz que jamais vai abandonar a humanidade e que nunca vai deixar a Lois morrer, né? Aí chega o do Reino da Manhã e fala assim, daqui a 10 anos conversamos novamente, tá bom? Ah, e eu só vou falar de novo, eu já pus no Facebook. Eu acho que eu matei o plot da Hyper Comics que aparece em Multiverse, cara. Se eu matei esse plot, eu não uso drogas, eu só sou maluco. Cara, se eles, pra mim seria tudo se eles, depois de Convergência, voltassem com o universo normal. Depois, qualquer coisa eu corto isso do podcast. Você leu o Multiverse, não leu? Você Multiverse, tá lendo? Tô baixando ainda. Então, ele fala que a Ultra Comics é amaldiçoada e o Grant Morrison falou que o herói da Ultra Comics vai ser a gente, quem estiver lendo. Certo? No Homem Animal, quando eles estão lá no limbo, não lembro quem é que fala, é um dos personagens que tá no limbo e fala assim: a gente não morreu. Toda vez que alguma pessoa lê as nossas histórias antigas, a gente revive. Uhum. Logo, eu tenho a teoria que, como o Multiverse vai cair em cima de Convergência e vai trazer que tudo que foi escrito até hoje vale. Fique valendo. O herói vai ser a gente, porque a gente vai escolher que vale pra si mesmo. Quem precisa preocupar com o outro. Então a gente vai ser um herói pra um determinado grupo. Eu tenho quase certeza que é isso. Como sempre, o Morrison com suas loucuras. Vamos lá, como fã é muito bizarro mesmo, né? A DC faz uma crise nas Infinitas Terras porque tá muito bagunçado. Aí depois todo mundo quer de volta as terras que estão aí 30 anos depois. Agora uma coisa, eu não tô lendo, falta muita coisa pra ler, eles não fizeram nenhuma referência ao Homem-Aranha do mangá, não, né? Tem, tá os dois, o do mangá, o do mangaverso e o Pai da Mãe. Ah, o do mangaverso eu acho ridículo. Foda-se, né? É o Homem-Aranha Jiraiya. O Homem-Aranha virado no Jiraiya, pronto pra atacar. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.